Você já tentou me amarrar, mas o nosso amor era fogueira. Eu queria só brincar de amar, você não queria brincadeira. Que vontade louca, já virou um vício. Beija sua boca, mas sem compromisso. Eu tô te querendo só um pouco mais, pra ver se esse amor é o que me satisfaz. Por que você não para pra pensar? Comigo eu tô querendo seu amor. Eu não vou entrar nessa de sonhar, pra não permanecer ao seu dispor. Melhor deixamos tudo como está. O nosso amor foi só uma tarde, mas nada melhor é deixar pra lá. Por que você não para pra pensar? Você já tentou me amarrar, mas o nosso amor era fogueira. Eu queria só brincar de amar, você não queria brincadeira. Que vontade louca, já virou um vício. Beija sua boca, mas sem compromisso. Daquele jeitinho gostosinho, eu tô te querendo só um pouco mais. Você! Por que você não para pra pensar? Comigo eu tô querendo seu amor. Hoje eu vou entrar nessa de sonhar. Se liga, Vitor Sam! Um pagodinho. Algumas gravamos, outras regravamos e vocês conhecem. Vamos assim que tá gostoso. Ela mexe comigo, e o pior que não sabe. Comentei com os amigos, minha outra metade ela. Ai, eu morro de amores por ela. Tô a ponto de largar aquela que há tempos me acompanhou, mas o meu sentimento mudou. Eu não pude conter. Clube Parque Santana, turma do pagode invadindo pra fazer um pagode. Alô, pessoal da varanda, não sabe! Ela, ai, eu morro de amor. Deus abençoe! Tô a ponto de largar aquela que há tempos me acompanhou. Mas o meu sentimento mudou, eu não pude conter. E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço. Quantas vezes eu me perguntei, como é que eu vou fazer? Se esse poço é venenoso, se é certo ou duvidoso. Nem quero saber. Olha, eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui, preciso te falar. Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar. Olha, eu te peço perdão, mas quem manda na gente é o coração. É o amor. É o coração, é o amor. Turma do pagode, ela mexe comigo. E no pagode, e o pior que não sabe. Comentei com os amigos, minha outra metade. Ela, ai, eu morro de amor e sou ela. Tô a ponto de largar aquela que há tempos me acompanhou. Mas o meu sentimento mudou, eu não pude conter. Agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço. Quantas vezes eu me perguntei, como é que eu vou fazer?